Penso que o jogo, o resultado acaba por ser um pouco injusto, na minha opinião. O Nogueira teve o controle absoluto do jogo durante todo o jogo. O Oliveira, no único lance realmente de perigo que queria, consegue marcar. O Nogueira depois continuou a jogar bem, sempre muito organizado taticamente. Teve mais algumas oportunidades que desperdiçou e acaba por ser um resultado. Que eu não concordo muito, mas penso que é o resultado fruto do desperdício da minha equipa, porque acho que a única equipa que criou realmente perigo foi o Nogueirense. João, o Nogueirense vinha motivado com aquela vitória em Castelo Branco, vinha motivado. Sabia que um derby é sempre um derby, há sempre diversos fatores que interferem, mas veio com a lição bem estudada, com um jogo muito bem pensado para um Oliveira que tinha mudado de treinador. Isso fez-lhe alterar alguma coisa durante a semana? Não, eu acho que o Nogueira não veio motivado pelo Castelo Branco, porque o Castelo Branco já foi há 2 semanas que jogámos. O Nogueira vem motivado porque já há 4 jogos que não perde, com este é o 5º jogo. Não, penso, e penso que o Nogueira, a motivação cria-se todos os dias. E tenho que dar os parabéns aos meus jogadores, porque têm trabalhado de uma forma muito empenhada, de uma forma humilde, e têm conquistado pontos com o trabalho, com o fruto do trabalho deles, porque eles têm trabalhado muito para ter aquilo que têm tido de resultados. E a motivação que eles têm trazido é fruto do trabalho deles e da aplicação deles, que tem sido muita, e quero louvar o trabalho deles, porque ao contrário de muita gente que não os valoriza, e mesmo os órgãos de comunicação social têm-se afastado um bocado de Nogueira, não sei porquê, porque as pessoas não dão real valor a esta equipa. A Nogueira consegue continuar no segundo lugar. Com uma redução do orçamento que foi feita no início do ano, acho que o Nogueira está a fazer um campeonato extraordinário e deveriam dar mais ênfase, se calhar, aos jogadores que têm feito esse trabalho, e a motivação é igual para todos os jogos. Eu acho que às vezes fala-se muito dos derbys, mas eu acho que o derby aqui em Oliveira do Hospital é um jogo mais emocionante, se calhar até para os próprios adeptos, que para a nossa equipa, que vinha outra vez para conquistar os 3 pontos, conseguiu um ponto fora de casa, é um bom resultado, e por isso continuamos motivados para trabalhar terça-feira para conseguir os objetivos, que é ganhar todos os jogos e pontuar todos os jogos. E ganhar o segundo lugar, que dá a garantia nesta divisão direta. Assim, o segundo lugar nunca foi o objetivo do Nogueirense. Estamos lá fruto de um trabalho semanal da equipa técnica, dos jogadores, da direção, que tem trabalhado muito para conseguir estar lá. É um prémio justo por aquilo que temos feito, mas nunca foi posto, nem há obrigação de chegarmos ao segundo lugar, porque há orçamentos maiores, há equipas que apostaram mesmo para o segundo lugar, para a subida de divisão. Nogueira, se conseguir, tudo bem. É legítimo, vai ser, se conseguir atingir esse objetivo, era bom, porque Nogueira em janeiro consegue cumprir o objetivo da época, que é a manutenção. Se não conseguir, temos que continuar a trabalhar e depois voltar a triunfar para conseguir a manutenção, que foi sempre esse o objetivo.